últimos dias, né? Hoje, sábado, domingo e a segunda-feira da festa. A imagem fica, né, o andor de Santa Rita fica lá na igreja de São Benedito. E depois que tudo se acaba, né, na terça-feira, depois da festa, às 5 horas da tarde, tem de novo uma procissão que leva a imagem de Santa Rita, saindo da igreja de São Benedito às 5 horas da tarde, leva a imagem de volta para a igreja de Santa Rita. E lá na igreja de Santa Rita, vamos dizer assim, é passado o reinado já para os reis do próximo ano. Né, os reis de 2024 acompanham à frente o andor e quando chega lá, né, é feito essa troca. Os reis de 2024 já entram para o grupo da Irmandade de São Benedito e os de 2025 eles já vão em maior destaque na procissão, para daí sim voltarmos para a igreja de São Benedito e lá termos a celebração eucarística de entrega da imagem de São Benedito para os novos reis. Cada grupo, nós classificamos todas elas como congadas, né? Mas cada grupo tem a sua especificidade, né? Tem congadas, moçambiques, catupés, né? Então, eles, por meio dessa demonstração de fé, né, pelas suas fantasias, pelas suas roupas, pelo canto, pelo toque dos instrumentos, pela dança, eles demonstram também a sua fé aos santos negros, né? A Nossa Senhora Aparecida, de uma forma especial, a Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira dos congadeiros, a São Benedito, Santa Efigênia, né? E é uma forma que eles relembram lá do passado, né, da escravidão, como eles festejavam os seus santos e trazendo agora para a nossa realidade atual, cultural e de fé, né, essas mesmas raízes históricas para que a gente possa aí contemplar, né, e também aprender aprender com eles, né, aprofundar ainda mais a nossa fé. Nesse momento de procissão, centenas de moradores também saem às ruas de Aparecida e acompanham na porta de casa, na porta do trabalho, também do seu comércio. Muitos colocam imagens para representar essa devoção. Há mais de 20 anos, a dona Lia Aparecida Ribeiro, por exemplo, coloca as imagens de São Benedito, Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida, uma ao lado da outra, na porta do comércio dela, que fica em frente à prefeitura, na rua José Borges Ribeiro. Eu faço há uns 15 anos a mais, porque eu sou devoto de São Benedito, Nossa Senhora e Santa Rita, aos três caminhos deles, por isso que eu faço, enquanto eu viver, farei fazer isso, sou devoto deles, eles param aqui, né, dona Helena? Eles param, aí não tem preço que paga, é uma emoção só. O mais linda que tem é quando a gente vê as congadas e os congadeiros, a fé que eles têm é muito mais que a nossa. As crianças, os idosos. Então a gente é pequenininho perto deles. Só quem não tem fé, não conhece, não sabe. São muitas graças alcançadas pela intercessão de São Benedito. A Regina Moreira nos conta um pouco da experiência da família dela aqui de Aparecida com o santo cozinheiro. Então, são muitas as graças alcançadas. Primeiro, foi com meu neto de 1 ano e 8 meses, que ele ficou ruim, com vômito, diarreia, e os médicos, tudo é virose. Virose, e a gente levava ele, era virose. Enfim, ficou uma semana ruim, e depois nós fomos descobrir que ele estava com apendicite estuporada, já fazia uma semana. E daí nós pedimos para nós... Ai, estou até arrepiada. Daí nós pedimos para Nossa Senhora, São Benedito, e ele concedeu a graça dele. E depois, com 3 anos, aconteceu a mesma coisa. Menino ruim, e a gente levava ele e tudo para médico. Hoje é virose, virose, virose, virose. E nós fomos descobrir que ele estava com brida intestinal. Até no entanto, a gente é, quer dizer, burro, né? Não sabe o que é isso. Que o médico falou que era nó na tripa. E ele foi, e essa vez ele ficou morto por 5 minutos. Teve parada cardíaca, teve que dar choque nele. E foi operado, tirou 30 centímetros do intestino dele. E graças a Deus, hoje ele está com 10 anos. É um menino de ouro, é tudo pra gente. E desde então, a gente é muito devoto de São Benedito. E não é só isso também, tem a minha filha, que ela não podia engravidar e conseguiu, e hoje ela tem a Vitória, que é muito linda. Então a minha família é muito devota de São Benedito, mas muito mesmo. O sétimo dia da novena solene, às 7 horas da noite, foi presidida pelo diretor da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, Padre Vanderlei Souza, que compartilhou conosco um pouco dessa experiência. Ele também levou a imagem de Santa Rita até a matriz de São Benedito. Quero mandar um primeiro momento, um grande abraço aos nossos ouvintes da Rádio Aparecida, programa Com a Mãe Aparecida, e as nossas rádios parceiras. Está sendo uma experiência muito boa, maravilhosa mesmo, de experimentar a graça de Deus dessa forma, nessa expressão tão bonita que são as congadas aqui na festa de São Benedito. Encerramos nesse instante a celebração do sétimo dia da oitava, com a grata satisfação de ver que esse povo todo faz um esforço medonho de vir, de homenagear o santo, homenagear a Nossa Senhora Aparecida, como nós tivemos hoje pela manhã, as congadas passando pela Basílica. É um momento de graça, de bênção mesmo, poder participar desse instante aqui na história de Aparecida. E amanhã continuam as festividades de São Benedito em preparação para a grandiosa festa na segunda-feira. Ana Maria Reis para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Olá. Eu sou o Eduardo José, locutor do programa Com a Mãe Aparecida. E diariamente, às 4 da manhã, você é meu convidado para rezarmos juntos a oração do Santo Terço. Agende sua participação pelo telefone 12-3104-4437. Faça essa experiência de começar um novo dia rezando o Santo Terço com a gente. Programa Com a Mãe Aparecida. Rezando com Maria, eu abro meu coração. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Felipe vira a noite sentado na frente do computador. Natália é telefonista, passa o dia sentada. Léo é motorista profissional, sempre no volante. E Ronaldo aprecia uma boa pimenta. Pessoas diferentes que, por causa das suas atividades diárias e alimentação, sofrem com o mesmo problema, imescarde em pílulas ou pomada. Usou, passou. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Descubra o que o Rainha Hotéis pode oferecer para o seu evento. Localizado a 700 metros do Santuário Nacional, conta com uma estrutura ampla e moderna. É a escolha ideal para reuniões, encontros, congressos e eventos corporativos. Salas para até 50 pessoas e um auditório espaçoso com capacidade para até 180 participantes. Ao escolher o Rainha Hotéis para o seu evento, você pode adquirir condições especiais para hospedagem e alimentação. Acesse a12.com/rainha hotéis e solicite um orçamento. Rainha Hotéis, do Santuário para você. Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas. Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300. Vem aí o 17º Congresso Mariológico de Aparecida, de 15 a 18 de maio, com o tema Todas as Gerações Me Chamarão de Bem-Aventurada, a Mariologia e as Mariofanias Atuais. No Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Você poderá participar do congresso presencialmente ou online. Inscrições pelo site a12.com/congresso mariológico. Realização Academia Marial de Aparecida. Apoio. apoio Santuário Nacional de Aparecida e Faculdade de Uniana. 9h31, horário de Brasília. A fé está no ar. Voltamos a apresentar o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Ótima noite para você que está aqui conosco na programação Com a Mãe Aparecida, aqui na Rede Aparecida de Rádio. Muito obrigado, viu, pela presença e pelo carinho do acolhimento. Agora são 9 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui pro povo que está participando conosco aqui do programa, o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Ele é de Barbacena, tá na sintonia conosco. Valeu, querido amigo. Obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe sua família. Estamos em oração por você. O Valdir e a Lucimara, lá de Ponta Grossa, no Paraná, também estão participando conosco, mandaram mensagens. Estamos aqui na sintonia rezando por vocês também, que Deus lhes abençoe. O Marcelo Pereira de Lorena também já mandou sua mensagem pra gente. Boa noite pra você, Marcelo. Um abraço, querido. Deus te abençoe e proteja sempre. Estamos em oração por você e por suas intenções, viu? Tá na sintonia aqui também do programa Com a Mãe Aparecida, Gilmar José Seregato de Ponta Grossa, no Paraná. Tudo bem, Gilmar? Bem-vindo, Seregato, amigo. Deus abençoe você, meu querido. Também a Terezinha Coelho está conosco lá na cidade de Ponta Grossa, juntamente com o esposo Irineu e a filhota Nicole, estão sintonizando o nosso programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por suas orações, muito obrigado por suas intenções. Estamos rezando por você também. Obrigado, Terezinha, um abraço, viu? Sou Edivaldo Meira, de São Paulo, capital. Tudo bem, seu Edivaldo? Boa noite pro senhor, viu? Seja bem-vindo aqui ao programa Com a Mãe Aparecida, a Rede Aparecida de Rádio. É bom estarmos juntos, é bom tê-lo conosco. E ainda o Rafael Cunha tá na sintonia conosco. Obrigado, Rafael. Obrigado, querido. Ele é da cidade de Itabaiana, lá em Sergipe. Tá sintonizando o nosso programa. Que Deus abençoe você. Ótima noite para você que está conosco aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Ó, daqui a pouquinho, às 10, tem o Santo Terço, viu? E você é o nosso convidado especial para rezarmos juntos. Participe, celebre e viva conosco momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. São 9 horas 34 minutos, horário é o de Brasília. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. Programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Caminhos da Fé. Apresentação, Irmã Ana Gabriela. Queridos ouvintes, devotos de